Aprendizado em festa inclusivo. Em um cenário onde a educação se transforma em verdadeira celebração, o aprendizado em festa surge como um marco inovador, reafirmando a importância de práticas inclusivas e metodologias que estimulam o pensamento crítico e a criatividade. Este artigo explora a essência desse movimento educativo que une teoria e prática, promovendo conhecimento de forma dinâmica e acolhedora. Metodologias inovadoras na educação. A educação contemporânea vem se adaptando às novas demandas sociais, integrando recursos tecnológicos e abordagens colaborativas. Eventos como o aprendizado em festa demonstram como a união entre métodos tradicionais e inovações pedagógicas pode transformar o processo de ensino-aprendizagem. Atividades interativas, oficinas e dinâmicas que incentivam a participação ativa dos alunos. Inclusão social. Adoção de práticas que valorizam a diversidade e garantem o acesso universal à educação. Ambiente colaborativo. Espaços que promovem o intercâmbio de ideias e experiências entre educadores, alunos e comunidade. O papel dos educadores. Os profissionais da educação estão cada vez mais engajados em promover ambientes que estimulam a criatividade e o senso crítico. A formação continuada, aliada a uma postura empática, torna o educador um agente transformador, capaz de inspirar e motivar seus alunos a buscar o conhecimento de forma ativa e participativa. Ao integrar novas tecnologias e métodos pedagógicos, os educadores conseguem personalizar a aprendizagem, respeitando as singularidades de cada estudante e promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva. Impacto social e cultural. A implementação de metodologias inovadoras na educação não se restringe apenas à sala de aula. Ela reverbera em toda a comunidade, estimulando a integração social e a valorização cultural. Ao promover eventos que celebram o aprendizado, as instituições educacionais demonstram seu compromisso com o desenvolvimento humano e o fortalecimento dos laços comunitários. Essa abordagem não apenas prepara os estudantes para os desafios do futuro, mas também os conecta a uma realidade mais justa e inclusiva, onde cada indivíduo tem a oportunidade de brilhar. Benefícios da educação inclusiva. Ao abraçar a diversidade, a educação inclusiva abre caminho para uma sociedade mais equânime e colaborativa. Os benefícios vão desde o fortalecimento da autoestima dos alunos até a criação de ambientes mais enriquecedores e estimulantes para o desenvolvimento intelectual e emocional. A transformação na educação, impulsionada por eventos como este, reforça a ideia de que o aprendizado não é apenas a transmissão de conhecimento, mas sim a construção coletiva de experiências e valores que perduram por toda a vida. Biografia e propósito. Este artigo foi desenvolvido com o intuito de inspirar e informar educadores, alunos e todos os interessados na evolução da educação inclusiva. Nosso propósito é mostrar que, através de métodos inovadores e do compromisso com a diversidade, é possível transformar o aprendizado em uma verdadeira festa de descobertas e integração social. A missão deste conteúdo é fomentar o diálogo e a prática de uma educação que valoriza cada indivíduo, contribuindo para uma sociedade mais justa e colaborativa.